ser pra sempre. Ou não vou me apaixonar. E os beijos nesses dias serão quentes, estranhos, fatais. Terão música e poesia como os filmes que não fazem mais. Se eu me apaixonar, será sem limites. Ou não eu vi. Me apaixonar.